Escutei muitas vezes e quantas nem sei, do amor que meu Deus tem por mim e como Ele sustenta as aves do céu. Ele assim também olha por mim. E aos poucos eu tento então compreender os mistérios do seu grande amor. Cada dia descubro uma nova razão pela qual devo amá-lo mais. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo o meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. Sei que pelo caminho que devo seguir, muitas lutas eu encontrarei. Cada vez que cair ou talvez me ferir, eu sei que comigo Ele está. Com seu forte cajado vai me levantar, com seus braços irá me suster. Se agora pudesse meus olhos abrir, eu veria os seus anjos aqui. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo o meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. História que alguém pode ouvir é aquela história da cruz. Tão completa entrega, tão grande amor, concedeu vida ao pecador. Nesses dias modernos de tanto correr, as pessoas se esquecem de Deus, pois são tantas as luzes chamando a atenção, e confuso está o coração. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo o meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. Mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo o meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. Ali seu amor me alcançou.